взял директора, взял на взятие, нет, по расчету взял. Боже, хорошо. Mandou de espera agora, subtratoração, curva direita, 3030. Direita 030, a cabeça 4. 2780 indicado. 2409. 7. Reduza para 220 e desça para 050. 2209, descendo para 050, azul 2780. 1630 indicado. Correio 30, estamos acendo 200, sim, para nós. Reduza para 220. Reduzimos 229, correio 30. 3304, chame Recife, 288. 288, bom dia. Aqui no Bravo, chame a Torre, 1895. 3663, bom dia, Abril. 3663, Recife, 251. Recife, 251, 3663. Com 1-0-8, a nossa direita, Índia, ponto de espera da 1-0, torre 118, décima 95, 118, sem próximo. Condições visuais, não há tráfego a reportar no setor, o ajuste em Salvador, 1-0-1-8. Ajuste na 0-1-8. Papatango, Juliette, Charles, Zulu, informo que quando uma unidade descida, via corredores, virá Caixa Prego, Vera Cruz. Reporte unidade descida. Papatango, Oscar, Vitor, uniforme para interceptar o localizador, curva à direita na proa 060. Desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. 060, proa, reporte estabilizado, localizador, Oscar, Vitor, uniforme. 59, ponto de estrada 10, está pronta. Corre. 3859, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 330 graus, 039, ajuste no 018. Com 1-0-1-8, autorizado a linha decolada aqui para o 0. Canto 3-8, sem nada. A proa de táxi descendo o comando 63. Comando 630, informa tráfego posição 11 horas. 1,5 milhas, rumo sudoeste, cruzando 120, em seguida para 1,80, 1, Alfa Tango 72. Ativo, o Gono 630 está quente, passando no topo. Tango Juliette Charles Zulu, descida a critério para altitude de tráfego, não há tráfego a reportar no setor, reporte 40 milhas de Salvador. Tango Oscar, Vitor Uniforme, complete com curva direita para o 070, reporte estabilizado. 070, direita, reporte estabilizado, e 3 milhas, baixado cercado, Lima Kilo Bravo. Portango Lima Kilo Bravo, pouso autorizado no, na pista no 7, o vento 340 graus, 039. Kilo decolado aos 3-1, chame agora o controle de Salvador em 120, 8, tenha um bom voo. 208, obrigado, bom dia. reduzir a velocidade para 1809, desça para 3 mil pés e ajuste no 08. 1809, 08780. A linha 7084, acione o código 5453. Patango Oscar, Vitor Uniforme, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre em 1198.95. Completo final do procedimento, chame a torre em 1198.95. Controle 3859, datam. 3859, contato radar na decolagem, suba via sai da árvore para nível de voo 360. Via árvore 360, 3859. Do 2780, informa o tráfego que precede, encontra-se a 6 milhas, com grau de 1709, reduz a velocidade para 1709, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. Reduzindo, 1709, ciente do tráfego, autorizado o procedimento, 2780. Bono 630, desça para 4 mil pés, o ajuste no 018. Bono 630, 4 mil. A linha 7084, o cheque seu transponder não recebo mesmo. Tango Juliette Charles Zulu, desça para 1.500 pés, ingresso no corredor Caixa Prego, reporte através de Veracruz. E a Charles Zulu copiou o controle? Prossiga até o Juliette Serra. Só está no baixo lavado, Oscar de Tango. Tango Oscar, Victor e Uniforme, pouso autorizado, pista no zero. Vento agora avaliado com 2 nós, agora com 3, 1 no 0 graus, ajuste no 0 no 8, pista no 0 molhada. Falta Tango Oscar, Victor e Uniforme. Controle 3259, desce à esquerda para 255 por aproximadamente 15 metros do fim de informação. 2780, reduza para velocidade de aproximação, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 1198.95. 095 no LOC, obrigado, bom dia. Confirma a aeronave que chamou o controle? 3259, para 255 a fim de evitar formações. Gente, então 3859, livre desvios. Após desvios, voe na proa de árvore. Após desvios, árvore, 3259. Quero fazer com a altitude que é autorizado, igual 630, por favor? Foro 630, desce para 2 mil pés. Autorizado ILS X-Ray da pista no zero, reporte estabilizado. Reduz a velocidade para 1809. Ok, a 630, 2 mil pés, aproximação autorizada. Assistente, ingresse no corredor, reporte-me através de Veracruz. Capitão Bosca, Vitor e uniforme no solo aos 3:30. Libere a pista próxima interseção à direita. Taxiway Foxtrot, chame solo em 121.9. Bom dia. Final do procedimento em LS Taxiway, chame a torre em 118.9. Muito obrigado, até já. O 2780, pista liberada, pouso autorizado, pistão no zero, vento 300 graus, 03 nós, ajuste no zero, 18, pistão no zero, molhadas, o 2780. Pouso autorizado, pistão no zero, ciente, 2780. Obrigado, revisor uniforme Alfa, é por centro da Juliette, vai para o 45. Afirmativo, 45, é por centro da Juliette para o cruzamento do pátio principal. No 630. 630, avistou dois a pé. Tráfego agora já avistado no 630. Firma para avistar uma tenda. Apatango, Juliette. Charles Zulu, informo o ingresso no corredor Caixa Prego, mantendo a Pro Ideal 080. Uhum. 3859, chame o Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. À direita, chame o solo em 121.9. Levando à direita, chamou o solo em 219, obrigado. Uniforme à esquerda, prossegue Juliette, cruza o pátio principal. Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantém a posição na Quebec, chama a torre 1895 para o cruzamento do Oscar Vitor Uniforme. Para a posição coral, serviço radar encerrado, mantenha o nível de voo 180, chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Papapá, Hotel Juliette Serra, informa o tráfego posição 11 horas, 1-3 milhas rumo oposto, mantendo 500 pés, e Alfa Serra 50, fica atento. Papango Juliette Charles Lua, ingresso no corredor Veracruz, reposto através de Paris. Marinha 7084, informa o tráfego posição uma hora, 1-1 milhas, rumo ao posto, mantendo 1 mil pés, um Alfa Sierra 65, fique atento. Bono 648, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste 1-0-1-8. 050, 1-0-1-8, Bono 648. Marinha 7084, controle. Sim. Autorizado, Oscar Vitor Uniforme, ao estacionar no 45, frequência livre. A Juliette Serra, confirme visual contrato. Maria 7084, confirme visual contrato. Bono 621, acione identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 070, o ajuste 1-0-1-8. Controle Salvador, CNE 6250, transfere sem informação. CNE 6250, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, o ajuste 1-0-1-8. 24-060 na Mari, Linha 7084, confirme seu chamado para pouso. através de Paris para o Charles Zulu. Papatango Juliette Charles Zulu, reporte rotatória. Rotatória. Marinha 7084, controle. Marinha 7084, o controle está te chamando. Marinha 7084, confirme seu chamado para pouso. Me chamou o pushback? Você é na M319. M319, chama o taxi. Será? Papatango, Juliette Charles Zulu, chame a torre na frequência 198, decimal 95. Hotel, Papatango, Juliette, Hotel Juliette Sierra, reporte para o cruzamento da final da 1-0. Torre, Papatango, Juliette Charles Zulu. Juliette Charles Zulu, reporte final no 7. Bom, no 621, confirme sua indicada. É, 270. Bom, no 621, reduz a velocidade para 2509. 250. Voo no 648, desça para 2.000 pés, autorizado NS X-Ray da pista 1-0, rapor estabilizado. Descendo para 2.000 pés, rapor estabilizado, 648. Tango Juliette Tango Zulu, mantém-se em condições visuais, reporte 40 mil em Salvador. Só confirmando, eu já mandei o 000, está na proa de Salvador, Juliette Tango Zulu. Tango Juliette Tango Zulu, voe na proa de Amã para interceptar a chegada a Amã. Na proa de Amã para Amã, ao Juliette Tango Zulu. Hotel Juliette Serra no ponto de Algeciras. Hotel Juliette Serra, desça para 500 pés, hoje o chão 018. Reporte visual com farol de tapuã. É, gestão visual com farol de tapuã. Hotel Juliette Serra, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Torre, Hotel Juliette Serra. Torre Salvador, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, no dia do possível agilismo, o cruzamento da final da 1-0, reporte base para a final da 1-7, base pela direita da 1-7. Reportarei na base pela direita da 1-7, Hotel Juliette Serra. É do ajuste 1-0-8. 4.018, 2-5. Como faz principal Índia e Alfa? Espero pistão no 0, torre 1-8, decimal 9-5. Ajuste no 0-8, tem um bom voo e bom dia. Miguel, você está com o dia, bom dia. Torre, possibilidade do Papa Romeu Tazilha de Serra pousar pela pista aqui? Gente, então, Hotel Juliette Serra, mantém aproximação e aguarde pista livre. Ok, bateria aproximação, guardarei pista livre. Juliette Serra. Juliette Serra do Zulu, solo ao 5-1, vai que você ir para qual pátio? Já estaciona a frequência livre, bom dia. Juliette Sierra, avistado. Livre pouso, canteira 35, vento 1, 10 graus, 0 meia-nós. Então, Juliette Sierra. NER 6250, desça para 2.000 pés, autorizado ILS-X2, a pista 10, rapaz estabilizada. 2.000 pés, autorizado ILS-X2, para estabilizado, rapaz estabilizado. Oi, Salvador, bom dia, Xenem 319, quanto espera da 10? Xenem 6311, autorizado a linha área decolar, pistão 0, vento 090 graus, 049. Bem aí, decola, Xenem 319. Bom dia, agora no 648. Uno 648, mantenha aproximação, aguarde pista 10 livre. Seu escudo é uma pista livre, 648. José Serra, livrando hoje na pista, na pista. Hotel Juliette Serra, solo 54, estacionar frequência livre. Marinha 7084, controle. Zona 621, desce para 4.000 pés, o ajuste na 098. 104.022. Confirme a radial distância Salvador, Marinha 7084, não recebe seu transponder. Vento variável 3 nós, autorizado pouso pistão 0. Eu pouso pistão 0, 9.648. Senar 63, 1-1, decola 55, controle 1-2-0, decima 8. 9.08, boa, 6.31. Salvador, bom dia, Xanem, 6.39. Xenem 6311, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Da 360, poderia voar Leda? Após 2.000 pés, autorizado Leda, vou Xenem 6311. Leda, 6309. No 621, confirme sua velocidade indicada. 2.500. Voo no 621, reduz a velocidade para 2.309. Obrigado. Siga Papa Papa até o Zulu Bravo. Papa Papa, Hotel Zulu Bravo, aciona o código 5447, mantenha-se em condições visuais. O Hotel Zulu Bravo confirma quantas milhas se encontra em Salvador? Gente, o Hotel Zulu Bravo mantém em condições visuais, reporte passando para o forte. Estabilizado, 6250. Chanel 6250, complete final do procedimento LS X-Ray, Chanel a torre em 1-9-8, decimal 95. 6251, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado, reduzindo a velocidade para 1809. Parabéns, gol. Reduzindo velocidade 1809, o gol no 621. Yeah. 6250, livre pouso, pista 10, vento variável com 3 nós, informo pássaros. Um pouco acima da rampa. 7, grato de informação, 6250. E depois, 3896, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, voe na proa de ITAP, descendo para o 050, ajuste no 018. ITAP, nível 050, para 3896. Estabilizou o gol, 1621. Gol no 621, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295. Guardião 95, acione identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, o ajuste 1098. Para a descida, Juliette, Tango Zulu. A Tango, Juliette, Tango Zulu, desça para o nível de voo 050, o ajuste 1098. 050-618, Tango Zulu. 9250, solo 01, livrando à direita, solo 121, decimal 9. 1219, Oliveira Grato, 625, Neto Zero. Interlato. Solo 6250, Oliveira Grato, escuta, bom dia. Bom dia, Xana 6250, Alfa Juliette, portão 11, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, 62. Negativo, não recebo o transponder o Hotel Zulu Bravo. Alfa Índia, apoio direto Umbad, uniforme Mike Bravo Alfa Delta Umbad, após o Zulu 44 até Pagog, Papa Alfa Golf Oscar Golf Pagog, após conforme rota. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, após Leida, após Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Acionar 5560, controle 120, decimal 8. Mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés no corredor Vera Cruz, reporte-no através de Paris. Da El, Leida. Reclamação no 0, primeira curva direita, 5560, 1208, gol 2065. Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva. Pode gol 2065 no portão 9, tá pronto? Pronto. Agora a nave aqui pro solo, o gol 2065. Dentro de alguns segundos está passando na retaguarda um Airbus 320 da Avianca. Partirá no portão 11, após o tráfego a retaguarda em coordenação está livre. No portão 9, gol 2065, chamando o táxi, após. Gente, a porta para frente do tráfego está livre, chamada para o ataque do 206. P02, bom dia, prossiga. Papa Golf, confirme a proa, te está mantendo. Essa Papa Golf. Informo que a proa ideal para o ingresso no corredor Vera Cruz é 050. Ok, nós vamos para a proa 050. Estamos agora navegando para manter condições visuais. Gente. Confirmada a matrícula do senhor Papatango, Oscar Papagolfo. Gente. Romeu 21, solo 04, solo 1, 21, decimal 9. 21, obrigado, bom dia. Romeu 21, livrou a pista, bom dia, táxi de Alfa, reportando da Juliette. Foi pro nome 621, Alfa, reportando da Juliette. Afirmo, gol 621, bom dia, via Alfa, reportando da Juliette. Bom dia, reportará. Primo tráfego, chamou cópia? É o 27. 2714 Barreiras. Copia 140. A 9 Bravo Romeu, nível 140. Prossegue direto conforme rota do plano de voo. Recolagem da 10, curva esquerda. Subida Momo, transição Vatapo. Aciona 5546, controle 120, decimal 8. A velocidade está 2009. 3896, desça para 4 mil pés. Ajuste na 018, canceladas as restrições de altitude em TAP. 4.108, restrição em taxa cancelada, 3890. Papapá, até o Zulu Bravo, controle. Desculpa. Confira sua posição até o Zulu Bravo. Passado 16 milhas, magnética 24. Gente, o até o Zulu Bravo não recebe seu transponder, cheque do equipamento, ingresse no corredor Interlagos, reporte rotatória. Até o Zulu Bravo. Recebe seu transponder agora, porém não recebo o modo Charlie, ingresse no corredor Interlagos, reporte rotatória. 621, mantém a posição antes da Juliette aguardando. Ok, mantém antes da Juliette no 621. 018. Dia Mari 070-018, Gol 094, quantidade vai estar? Qual foi o perfil da chegada do Gol no 094? Ah, bom, obrigado. Está sendo liberado pelo banco da companhia, já vai iniciar o táxi. Ok. 3896, desça para 2.000 pés, autorizado em LS-130, pista 1-0, reposto estabilizado. 2.000 autorizado em LS-3296. Salomão 2065 para o táxi, informa que está com 163 a bordo, 3 horas e 40 minutos, 2, Antônio Galeão. Parte principal, Índia, Alfa, Monsifero 10, torre no 8, decimal 95, ajuste 10 no 8, bom voo e bom dia, gol 2065. Parte Índia, Alfa, Monsifero 2095, Brado, gol 2065. Atingiu 50, para prosseguir, o Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, desça para 4.000 pés. 4.000, Tango Zulu. Comandor, o Zulu Bravo. Prossiga, Zulu Bravo. Solicita 135 para ali para a formação, já. Tomando mais próximo ao litoral, prosseguindo agora. Tem a linha do litoral, desça para 500 pés, o hotel Zulu Bravo. Já sobre o litoral Zulu Bravo. Sala Papagolf, está visual poeirosa. Sala Papagolf, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Golf. Papagolf. 098. Sala Papagolf. Guardião 95, desça para 4.000 pés, ajuste no 018. 4.000, ajuste no 018. Tango Zulu, desça para 3.000 pés. 3.000, Tango Zulu. Sol Poeirosmo, autoriza a aproximação, 07? 07. E 5, pode ser da 10 pronto. Voo 2065 ali, decola pistão no zero, vento variável 3 nós. Ali, decola pistão no zero, voo 2065. Oi, Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, encurte na medida do possível, reparte sinal no 7. Sinal no 7, vai encurtar. Gente, guardião 07, mantenha-se em condições visuais 1.000 pés, É poste... Poste na, em Paripa. Papa Pauta do Bravo chama a torre na frequência 118.95. 118.95, torre, o lugar. Torre Salvador, o Papá Hotel Zulu Bravo. Hotel Zulu Bravo, mantenha a linha no litoral, reparte visual algum campo. Afirmativo, cara, o ideal para mim seria ingresso pela 197 e após na interseção livrar a pancada EBTA. Gente, o Hotel Zulu Bravo, então ingresse perna do vento, na perna do vento padrão da 10, Hotel Zulu Bravo. Ok. Zulu Bravo. Selecionado do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118.95. 295, tá? 3895. Papatango, Juliette, Tango Zulu, desça para 2000, pés autorizado em LS X-Ray da pista 10, reposta estabilizada. Para 2000, autorizado em LS, repostará Juliette, Tango Zulu. Guardião 95, desça para 3000 pés. Descida para 3000 pés. Guardião 07, cheque seu transponder, não recebo mesmo. Siga a marinha 7084. 3896, final da 10. São 3896, estado, autorizado pouso pistola 0, vento variável 2-9. Pouso pistola 0, tá? 3896. Voo 2065, minha coluna 3, controle 1 no 20, décima 8. 208, voo 2065. Oscar Papa Golf, solo aos 1 no 3, pode 4? Pode 5. Gente, a estação da frequência livre. O Zulu Bravo, visual com campo, passado 3 milhas e meia. Gente, até o Zulu Bravo, reparte final no 7. Zulu Bravo. Guardião 07, desça para 500 pés, o ajuste no 018. O cruzamento será feito entre Simbra e Duna sem interferir na aproximada aproximação. Estabilidade, Juliette, Zulu. Papatango Juliette, Tango Zulu, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 3895, Tango Zulu. Papa esquerda descendo, bom 094. Bom 094, desça para 4000 pés, ajuste na 098. 4000 no 098, 094. Controle bom 2065, decolou na 6 escuta. O 2065, contato na dar na decolagem, suba via saída da EL para o nível voo 360. Via da EL 360, voo 2065. Guardião 95, desça para 2000 pés, autorizado em LS X-Ray na pista 10, reposta estabilizada. Descida para 2000 pés, autorizado em LS X-Ray, guardião 95, reportará estabilizado. Cancelamento, se possível, base pela direita 17. Gente, o Juliette Tango Zulu, a partir do externo, cancela, vai manter a perna do vento pela direita da 17, aguardando para girar base. Tráfego número 1 no parapouso já próximo à cabeceira, é um Alfa Sierra 350. Tá certo, vamos manter a perna do vento pela direita 17, aguardando o pouso do tráfego Juliette Tangelo. Cliente Guardião 07, que não recebe seu transponder ainda, cheque equipamento. Base da 17, 121, decimal 9. Só no 21, decimal 9, 13896, bom dia. Solo Salvador. Boa tarde, 7386, bom dia, 7396, Liga 5, Liga 5, Liga 5. Bom dia, 7396, Alfa e Juliette, portão 05. Táxi Alfa, Juliette, posição 5, 7386. Zulu Bravo, final da 17, tá? Vai para mim, você se confunde. Hotel Zulu Bravo, 6, pode prosseguir a baixa altura até o Pad 5, livrar o Pad 5. 3000, Gol, 0, 9, 4. Tango Zulu, autorizado ponto 517, vento calmo. 7, ele posou 7, Juliette Tango Zulu. Hotel Bravo Zulu, ao 17, parte 5, no corte frequência ali. Zulu Bravo. Negativo, passar para o Hotel Zulu Bravo. Badia 95, confirma estabilizada. Badia 195, confirma estabilizada. Afirmo, estabilizado, comprei embaixado. Badia 195, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre em 198.95. 198.95, graças. Salvador, Guardião 95, estabilizado no localizador, com o glide, com o trem baixado travado. Guardião 95, autorizado pouso, pista 90, vento calmo. Autorizado pouso, Guardião 95. Juliette Sandu, solo aos 19, na livre até o Pad 5, estacionar com excelência. Voo 2065, chame o centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 125, 133, 95, voo 2065. Guardião 07, tem a frequência livre para autocoordenação. Estabilizou o Gol 094. Tono 094, completo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 95. 895, a boa. Oi, muito bom dia, o Gol 094, Nacional do X-Ray, Visoga Pista. Bom, 094, mantenha aproximação, agora a gente está no zero livre. Guardando 094. 50, ajuste no 08. Pajão 95, vai livrar da Eco, táxi via Alfa e mantém a posição no taxi Delta. Solo aos 22, guardião 95. Voo 1094, vento 190 graus, 4 nós, autorizado com posição 0. Sempre o posto 0, com 094. Salvador, o azul 2714, 9 de OB, economia de 5 horas de pista, treinando o Monte Claro, pronto para trás. Para copiar o POB? 5-9. Enviado, parte 3, parte principal, Índia Alfa, considero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8, bom voo e bom dia, azul 2714. Tente autorizar o táxi, frente a parte 1. Eu considero todo o 1995. Salvador é 1630 da Gol. 1630. Bom dia, informação Sierra para Recife. Copio 370. Copia 1630. 1630 para Recife, nível 370 aprovado. Recola da 10, curva à esquerda. Na subida Puca, Jamo, Caju. Após Caju, conforme rota do plano de voo. Aciona 5001, controle Salvador, 120, decimal 8. Cuidado, cruzamento da pista 90, já visual com volume. Vai se acionar frequência livre, guardião 95. Guardião 07, mantenha-se em condições visuais, 500 pés na linha do litoral, reposta o parque do sul. Oi, Salvador, bom dia, azul 27, ano 4, ponto, espera dar 1-0 para 1. Azul 2714, a linha decola, pistola 0, vento 180 graus, 049. Autorizado a decolagem, azul 2714. Bom dia, Gol 621, informação, Sierra, autorização para Congonhas. De Diego Romeu 21, São Paulo Congonhas, copia o 360.